Parece que foi ontem que eu liguei pra falar do despejo da Zona Sul. Era cedo demais, assunto chato. Parecia desculpa pra beijar tu. Déjà vu, quando vi de Javaniei. A gente fudendo, o corpo ardendo, sorrindo, mordendo teu rio, naveguei. Ô galega, aquela esquina eu diria o dia, o ano. A casa do mano não tava no plano. Nem as flores que eu roubei pra ti. Lembrei, lombrei. Ô galega, minha menina do banho de rio viu. Essa eu fiz pra me ver. Essa eu fiz pra te ver. Minha menina do banho de rio viu. Essa eu fiz pra me ver. Essa eu fiz pra te ver. Fiz que nem Claudinho e Bochecha, só love e amor é sinal. Se prestar atenção, nosso vem de um antigo carnaval. Sintonia, alegria, magia, nossa transamazônica. Leve levada que eu trouxe pra te levar, ô galega. Minha menina do banho de rio viu. Essa eu fiz pra me ver. Essa eu fiz pra te ver. Minha menina do banho.